MN e a junção FEX. Crente louco, bandoleiro. Tô sempre ativo e positivo, o que me dá motivo é o dispositivo, é que me mantém vivo. O sangue de Cristo é o que me motiva, por isso que se dane a vibração negativa. Você critica os pastores, critica os ateus, critica todo mundo, mas não faz uma pra Deus. Não se ajoelha, porque tem vergonha, mas não se acanha pra fumar maconha. Jesus não teve vergonha de morrer por você, e você diz, morreu porque quis morrer. Tá bom, e se fosse diferente, se ele não morresse, você vivesse sem a graça que te dá livre-arbítrio. Se você vivesse cercado de leis como era no início, creio que seria mais difícil, por isso agradeço pelo sacrifício. Prego o evangelho, deixo Deus me guiar, como o vento guia as ondas do mar. Crente louco por inteiro, crente maloqueiro, MN a junção, Vex bandoleiro. Crente louco e bandoleiro, pelo sangue do cordeiro, gangueiro e maloqueiro, vivo pela graça de Deus. Crente louco e bandoleiro, pelo sangue do cordeiro, gangueiro e maloqueiro, vivo pela graça de Deus. Gangueiragem, maloqueiragem. Tá no peito que nem tatuagem. É perfeito esse Deus que age. Não se importa com a minha imagem, minha aparência, nem o meu traje. Num palácio ou em cima da laje, tem compromisso e não é viagem. Rico pela graça do Cordeiro de Deus. Fico até sem graça por tudo que me deu. Louva ele a todo momento, sua palavra e cada mandamento. Levo comigo seu ensinamento, mesmo eu não tendo nenhum merecimento. Verdade não sou maneiro, liberdade sem exagero, sinceridade no amor primeiro. MN a junção e Fex bandoleiro. Crente louco e bandoleiro, pelo sangue do cordeiro, gangueiro e maloqueiro, rico pela graça de Deus. Crente louco e bandoleiro, pelo sangue do cordeiro, gangueiro e maloqueiro, rico pela graça de Deus. De Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, rico pela graça de Deus. De Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus.